entendeu? Entendido. Livre pouso, senhor. Está já completamente visual, contra embaixo checado, fui elétrico. Afirmativo. Sete aproximações, chama em torre agora, 1-8 do Simão 3, na proa do farol de Itapuã, Guardião 02. Identifique, desça para 2000 na CARI, 1012 é o ajuste. O controle, poderia repetir a mensagem para o 396, está entrepassada? Desça para 2000 pés, identifique, a chegada é a CARI, o ajuste é 1012. Ok, entendeu, 2012 na CARI, eu vou no 396. Afirmativo, está autorizado DLS, forma estabilizado. Autorizado, reportar estabilizado, eu vou no 396. Controle, autoriza a rotatória por 30 PQR. Estamos aqui próximo a Itapuã, visual com campo quando autorizado para 107. Sim, te informo, duas aeronaves para pouso da 28, aguarde no farol de Itapuã para o cruzamento 2. Afirmativo, aguardaremos no farol de Itapuã para o cruzamento. No 075, solo 20, ao livrar, mantém posição antes da taxiway alfa e chame o solo 121.9. Trabalhar, senhora, ao livrar. Guardião 02, dá presente, está autorizado o cruzamento do eixo, reporte, correção, está autorizado o cruzamento pela esquerda. Reporte final da 17. Cruzamento pela esquerda, reporte final da 1702. Tá 3567, informa o tráfego, um helicóptero vai cruzar a frente a 5 milhas, 500 pés, não vai interferir. Livre pouso, pista 28, o vento 210 graus, 09 nós. Sede, helicóptero, livre pouso, tá 3, pela, livre pouso na 28, 3567. Tá na parte principal, vou no 075. Controle Salvador, patrulha 04. 04, Salvador. Decolou do centro de convenções, vai bater o corredor até até o farol da barra, 500 pés. Sente, patrulha 04. Próximo ataque, Sui Golf, 283, ajuste 1-0, 1-2, tem um bom voo, boa tarde. Índia Alfa, no ponto de espera da 2-2, 2-2-3, uma boa tarde, obrigado, senhor. Muito bom. Tá autorizado de prosseguir táxi, ingressando parte principal, gate 02. Parte principal, gate 02, igual 975. Tá 3217, copia. Prossiga. Tá 3217, tá autorizado para Confins, o número voo 380 via Peruísque 58, decola da pista 28 com curva esquerda após a decolagem na saída Gole, após Eval, após Sagaz. Transponder 5146 e a frequência do controle 1119 decimal 80. Ok, 3207, decola da pista 28 com curva esquerda no perfil da Golerval. Sagaz, autorizado para Confim 380, também por isso 58, contraste padre 5146, controle 119832107. Tá? Está 3217, chame pronto, pushback, acionamento, ajuste é 1012-1012. Pode chamar, 3217. Vai parar 3017, tá? Já de ILS, forma estabilizada, 1012. Ok, 2012, autorizado ILS, reporte estabilizado, agora 396. Gente, Guardião 02, Solos 22, frequência livre, boa tarde. Torre, está 3835, quanto espera da pista 28, pronto. Está 3835, ali mantém puxar 28. Ali mantém 283835. Está 3567, Solos 23, Olivar à esquerda. Mantém posição antes da taxiway alfa e chame o solo 121.9. Visando à esquerda, mantém antes da alfa, chamando o solo 219-3567. Solo TAN 3567, livrou na sua escuta. Escuta 3567, prossiga táxi via alfa. Pode prosseguir Juliette para o gate 0612. Juliette para o gate 612, o 3567. Interceptando a final da 17. Tá. Seu limite é 3 milhas da final da 17. Quilo Quebec Serra, informa que eu tenho um tráfego para decolagem da cabeceira 28. Acerta. TAN 3835, informa o tráfego à direita para pouso na cabeceira 17 a 3 milhas. Não vai interferir, livre decolagem pista 28, o vento 210 graus 09 nós. É, 23. Informação, João, antes, um pouco antes da taxa de eco. Tem um buraco começando a soltar defeito já. Gente, bom no 785, grato pela informação. Será panela junto em fraero, ok? O mesmo já tinha feito essa revisão lá e não tinha reportado nada aqui pra gente, ok? Vai ser solicitado novamente para que faça uma nova revisão. Muito grato pela informação. Obrigado ao senhor, uma boa tarde. Gente, 510, informe, tensão já prosseguindo no bom fim, após. Boa tarde. Afirma, compreendido, reporte para o regresso. Torre agora, 18-3, tem um bom pouso, Vitor. Muito grato, Vitor. Doutor, muito boa tarde, está 3835. Tá 3835, suba 360 na Gola e vigilância. 7-3835. Solo 3567, tá no 06, não possui fiscal. É, será informado, já tá informado, que tá, o site tá no 612 aqui agora. Nossa, escuta, 3567. Informo que duas aeronaves modularam ao mesmo tempo. Foi entendido o gol no 785, pronto? Afirmo. Gol no 785, ali mantém pista 28. Ali mantém 28 no 785. Kilo Papa Vitor, inicia em 360 pela esquerda, aguardando instruções. Confirme, Kilo Papa Vitor, entendido, 360? Afirmativo, pela esquerda, Kilo Papa Vitor. Afirmativo, seu limite é 3 milhas, final da 17. Alô, Chané, 6321, na remoto no 3, solicita acionamento na posição para posterior posterior. Chané, 6321, acionamento está autorizado, aguardando para iniciar o push, ok? Vai reportar quando é pronto para iniciar o push, informa o aeronave iniciou no 08, virá aguardar também, setor. Afirmativo, iniciando acionamento, chamará para push 6321. Decolagem pista 28, o vento 21 0 grau 09 nós. Gente, tá livre de decolagem, tem um tráfego nos pés, obrigado. Tem quem chamou a torre? Informo que a transmissão está entrecortada. Afirmativo, Kilo Papa Vitor está autorizado, reporte final de 3 milhas. Afirmativo, estou a 3 milhas agora na carteira. Bom, 785, decolar 229, controle 199, decimal 8, bom voo. 198, 785. Gol no 785, contato radar, decolagem, suba nível 360, saída gole. 360 na gole, 785. Afirmativo, 1000 pés. Eu estou recebendo aqui o... Quando eu saí, o controle de time reportado, não recebi, agora está recebendo, né? Kilo Papa Vitor, só confirme, eu não entendi a mensagem, tá livre o pouso, pichão no 7. O vento 210 graus, 08 nós. Positivo, eu queria saber somente se está recebendo a altimetria do Kilo Papa Vitor, altimetria, modo Charlie. Entende. Está recebendo no momento? 900 pés na repetidora. Afirmativo, confesso, muito, muito grato, Kilo Papa Vitor. Grato, na 3217, táxi via parte principal após Juliette, Alfa e próximo taxiway Golf. Vamos esperar da 28, vai chamar a torre 183, ajuste 10, 12, tem um bom voo, boa tarde. Ok, parte, filhete, alto, posso, ponta volta, Golf, 183, voltar 3, 217, 6321, estaria pronto para iniciar o push assim que é autorizado. Então, chamar 6321, está autorizado, pushback, chama o táxi. Chamada para o táxi, 632. Solo Salvador, estão passando o Fox Trot, Golf, tá? Bravo. Tango, Foxtrot, Golf, Bravo, é o solo, prosseguindo. Foxtrot, Golf, Bravo, também tem informação Bravo. Falando instrumentos para Fortaleza, solicita instruções para acionamento de imagem. 7270 Fortaleza, Guaricópia, é o Foxtrot, Golf, Bravo, mantém escuta. Bom, estou bravo, gente, aguardando a aprovação, mas... Obrigado, 283, até mais. Patrulha 04, prossiga para Salvador. Voo 1396. Pousar em... no centro de convenções. Pouso para... para 28. Positivo, aguardando autorização. 396. Romeu Eco Índia, identifique Romeu Eco Índia. Zero quatro, Salvador. Brulha 04, controle Salvador, prossiga. Seu solo está, foi aos 32, está livre o táxi até o pátio. Ciente. Afirmo, contato radar 57 milhas sudoeste de Salvador, chame para a descida. Patrulha 04, controle Salvador. Oxané 6321 para o táxi, com 48 a bordo, alternando Goiânia 3:25. Gente, Oxané 6321, táxi via parte principal após Juliette Alfa, próxima táxi Golf, ponte para dar 28, vai chamar a torre 118-3, ajuste 10-12, bom voo. 10-12, Juliette Alfa, próximo ao ponte espera na Golf, 18-3, obrigado. 3217, está indo na escuta do solo. Prossiga. 217, fique atento, próximo ataque foi Eco, foi reportado pelas aeronaves, tem um buraco aí, próximo, um detrito, só que a viatura da Infraero está à sua direita, próximo a Eco, irá ingressar para verificar, ok? Fique atento. Ok, acabamos de dizer o mesmo, e é dos grandes. Obrigado, transferindo para a torre. Gente. Chaname 321, fique atento, próximo ataque foi Eco, tem um buraco com prensa de detritos, ok? Fique atento, a viatura está localizada na lateral aguardando a sua passagem para verificar, ok? Fique atento. Afirmativo, reporte na Golf. Cruza 130 com o 785. 1725, chama agora, Centro Recife, 1288, Aterne 1-3325. 1288, 1-3325, 785. Solo Salvador, está passando o Fox para a Golf Bravo. Golf Bravo, mantém a escuta, aguardando autorização. Fox Bravo, sim. Brulha 04, chama agora a torre 118-3, 48. Chama na torre 118-3, batalha 04. Mal 9, mantendo posição antes da Alfa. 3219, mantém antes da Alfa, agora 39. Passando o Golf 3217. Então 3217, ali mantém pista 28. Alinhar e manter pista 28, 3217. Livra essa aqui, né? Torre, o Patrulha 04. Patrulha 04, reporte farol de correção, está autorizado da presente, base pela direita da 17, reporte final. Autorizado, base pela direita da 17, informa final, Patrulha 04. Falou, boa tarde, Gono 396, livrou sua escuta. 96, boa tarde, táxi livre via Alfa, Índia, Gate 01. Alfa em 01, Gono 396. Precisar descida nível 050. Afirmo, nível 050, Romeu Eco Índia. Pode faro autorizado, chegada Cari. Romeu Eco Índia. 050, chegada Cari, Eco Índia. 3217 na escuta. Chega. informo que vai aguardar só mais um minutinho o helicóptero passar à frente, cruzar a frente. E só confirmando a frequência do controle, corrigindo, na realidade, a frequência do controle após a decolagem 1.9.35. Aguardando autorização de decolagem 1935 após controle 3217 VTAM. Reportará visual para o campo batendo 500 metros. Patrulha no deck. Fox, Papatango Fox, Golf Bravo na escuta. Prossiga. Papatango Fox Trot Golf Bravo está autorizado para Fortaleza. O número voo 270 via Pesolu 19. Decola. Só confirma a pista que irá decolar? Vai, vai. Gente, decola da pista 28, grato pela informação. Decola da 28 com curva à direita após a decolagem. Na saída, Aron, transição frote. O transponder 5037 e a frequência do controle 119.35. Exato, Fortaleza, nível 270, pera, aerovia, Tapazolu, 19. Recolada 28, com curva direita, saída Aron, transição front. Aciona 5037, chamando o controle, Salvador, 119.35. Fox, Golf Bravo. Botando Fox, Trot, Golf Bravo, cotejamento correto, ajuste 1-0-1-2. Reporte pronto para acionamento táxi. Fox, o braço está pronto para acionar. O Golf 396 está na Alfa aqui, próximo a Juliette. Confirma a posição, por favor. India Gate 01. India 01, obrigado. O Fox Trot Golf Bravo, só confirma o estacionamento e pessoas a bordo. Estaciona, boa tarde. Gente, chame pronto para o táxi do Fox Trot Golf Bravo, está livre acionamento. Fox Trot Golf Bravo, livre acionamento, reportará para a táxi. 3217, decolada 39, controle 119.35. Bom voo. 935, obrigado, boa tarde. Às 217, contato radar na decolagem, se mantém a nível 380, saída gole. Trulho no zero para ingresso circuito de tráfego, torre 1.8.3. 1.8.3, patrulho no zero. Torre, patrulha 1.0. Patrulha 1.0, só confirme, vai dar pousar no 1.7? Aproximação para 1.7. Pouso no Graen, da 3.9 milhas pelo setor norte. Ciente, patrulha 1.0, está autorizado, está presente o pátio do Graen. O vento 2.10 graus, 1.0 nós. Patrulha 1.7 tem preferência aproximar inicialmente para 1.7 após taxiway Oscar. Ciente, está autorizado o pouso na 1.7, o vento 2.10 graus, 1.0 nós. Patrulha 1.0. Ciente, patrulha 1.0. É que a cuidada precisa. Sim, sim, papapá, Mike, Eco Delta, mantenha mil pés, reporte na vertical de do Parque Pituaçu, Mike, Eco Delta, 500 pés. QNH em Salvador, 1.0.2. Firmo. patrulha no zero, nacional 97. Ciente, patrulha no zero. Salvador, Papatango, Foco de Braço, acionado, mate 3, ponto para ataque. Gente, o Papatango, Foxtrot, Golf, Bravo, táxi até táxi 8 quilo, aguardando para prosseguir o táxi na quilo. Foco de Braço. Good afternoon, go 1395, establish alert, EAC 1828. Go 1395, stand by, clearance to land. Continue approach, 1828, go 1395. China 6321, decoladas 44, controle 119, decimal 35 agora, bom voo. 1935, uma boa tarde, 6321. Patrulha 1 no 0, frequência livre, solos 4-3. Country 905, clear to land 1828. The wind is 220 degrees, 10 knots. Clear to land 1828, go 1395. O ajuste 1 no 0, 1 no 2, então bom voo, boa tarde, fique atento. Na taxiway Alpha, próxima taxiway Echo, foi reportado por aeronaves que tem uma quantidade de detrito, próximo a um buraco, ok? Fazendo um buraco na taxiway Alpha, fique atento mesmo. Termo, a infraero já foi acionada e está verificando a situação. Mike Eco Delta, prossiga. Ok, agora passado 12 milhas na Rádio 241, está livrando o Rio para 510. Sim, Mike Eco Delta, disse para 510, é porta através de Parque do Açú. É porta através de Parque do Açú, Mike Eco Delta. Papá Romeu é com Índia, autorizado descida para 3.000 pés, que é legal no 012. CS 3.000, é com Índia.